Salvador, boa noite, 04. Completo procedimento, chame agora a torre 1086, bom pouso. Salvador 1086, noite 04, daqui a pouco, um abraço. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 04. Está na posição, usando. Aguarde que está livre, últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Aguardando o disposto, 790 metros, 1804. 28. 2014, você pode trair, né? 219. 219, à esquerda, 357. Salvador, bom dia, tá 3517, livrou a pista. 517, táxi via Alfa, aguarde informação de gate. Táxi via Alfa, aguarde informação de gate, 3517. E confirmando o portão 4, tá livre até o portão 4, 3517. Afirmativo, pode ser via Índia? Livre pouso. 1804928, baixar o trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol 1607, ciente da ECO. 607, sua identificação, autorizado chegada e pitch, desça para 2000 pés, estontímetro no 0 na 4, informe no curso localizador, pista 28. Descendo para 2000, chegada e pitch, programa estabilizado, gol no 607. 9, Gol Novo 804. Táxi livre, portão 5. Livre, táxi, portão 5, Gol no 804. Sou em Salvador, Gol 1705, final ILS, baixo travando. Gol 1705, pista livre, autorizado pouso, pista 10, cheque trem, Vantage 250 graus, 10-9. Livre, pouso na 28, Gol 1705. Salvador, bom dia, até 3171 no centro da informação Foxtrot. Dia 3171, informação atualizada é a Golf. Contate solo em 1219 para atualização para seu tráfego. 219, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3171 no centro da informação Golf. 3171, bom dia. Guarde cópia da autorização Guarulhos 340, prevista a subida Gole até Val, após direto Ildes. Gole até qual posição? Gole Eval, após Eval, direto Eudes. Gole Eval, Eval Eudes, obrigado. Poderia coordenar 360, por favor? 360 será coordenado então. Obrigado. Gole Salvador, Gol 1897, inclusão do 60 para 150. 897, bom dia, sem identificação, autorizado chegada e pitch, desça para 3.000 pés, ajuste do altímetro no 0, no 4, vigilância 10. 3.897. Controle Salvador, bom dia, está 3.179, gente da informação, Foxtrot descendo para 1.60. 179, só identificação, autorizado, chegada e pitch, desça para o nível 040, estou tímido no 04, vigilância radar. Autorizado e pitch, 040, 1094, 3179. 705. Prossigo no 705, portão 10, é o destino. E aí, livre para o portão 10, Gol 1705. Bom dia, senhor identificação, autorizado, chegada CARI, desça para o nível 050, está o tímetro no 014, reduz a velocidade para 250 nós. CARI, 050 em redução, papai. 3171, cópia. Prossiga. 3171, autorizado 360 Guarulhos, via para o Whisky 50, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até Eval, após Eval direto Eudes, controle 119 decimal 35, aciona 5422, tá, 3171. Autorizado 360 Guarulhos, via para o Whisky 50, saída gole Eval, Eval Eudes, decolando da 28, com curva esquerda, 119.35 é o controle. 5422 é o transponder. Momento correto, chame para um estacionamento, 3171. Tomaremos 3171. Paulo Salvador, bom dia, azul 4069. Bom dia, confirmando, é o azul 4069. Afirmo, na portão 1, frente da Golf, solicita 320 Campinas. 320 Campinas, aguarde cópia da autorização, azul 4069. 69. American Line 980, Scott Identity, District Level 060, Fly Head Unto, after E-Pitch, 281014, read as civilized. County 0, District Level 060, 1014. Line 980, reduce our speed to 250 knots, to 250 knots. 250 knots, American 980, descending to flight level 060. INS, voo no 607. Aperte procedimento, chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, grato. 897 da Gol, desça para 2000 pés, ajuste no 04, forme um curso localizador, reduza para 1809, com 897. 2000, formando curso localizador, então redução 897. Bom dia, 907, continue a aproximação, pista 28, vento de 260 graus, 10 nós, pode campo à vista. Reportar à vista, Gol 907. Reduz a velocidade para 230 nós. Reduzindo para 230, 3179. Campo à vista, gol número 07. Sente, gol número 06, trânsito avistado também, todo autorizado, chegue trem, vento de 260 graus, 909. Baixado e travado. Bom dia, Veloga 6. Boa noite, informação Fox, descendo para 150 a 55 milhas de Salvador. 5-8, aciona identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 050, ajustou o altímetro no 04, vigilância andar. Para o 050, ajustado 104. Total 990, desça para nível 040. 040, total. De cópia Aracaju 170, prevista é Aron Transição Melim, 355 no 4. Aron Transição Melim? Positivo. Ok, na sua para cópia da autorização, a sua fica. 6564, reduza para 250 nós. Reduza para 250 nós, 65 no 8. 5 no 8, Rogério. Autoridade, bicho, excelente, chame táxi, 3171. Trabalhamos táxi, 3171. Azul 4069, cópia. Prossiga. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 320, via rota do plano de voo, aerovia inicial Hyperisco 58. Decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole até Val, depois é Val direto, Sagaz. Controle 119.35, aciona 5423. Autorizado Campinas 320, Perusque 58, decola da 28, esquerda, gole, até Eval, após Eval, direto Sagaz. Controle 1935 e aciona 5423, azul 4069. Fechamento correto no portão 1, no chame pronto, para o chuveque saneamento, azul 4069. Chamará. Alugou 642 para Recife, nível 3. Com transição Melim. Levanta, 607, portão 612, táxi livre. Livre táxi até 612, agora no 607. Procedimento, chame 2806, bom pouso. 286-897. Total 9990, reduza para 180 nós. 180 nós, total. Então 3179, desça para 2000 pés, altímetro no 0-4, informe do curso localizador. 2000 com 1-0-4, reportaremos no curso do localizador 3179. Total 9990, desça para 3000 pés, o estoutímetro no 0-4. 3000, no 0-4, total. Alaska Line 980, descent to flight level 040. 040, Salvador, Gol 897, estabilizado e alerta 28. Positivo, presente do tráfego, já viu do campo. Afirmativo, visual. Tráfico avistado também, cheque trem, pista livre, estou autorizado, ventos de 240 graus no 09. Trem embaixado travado, livre pouso na 281897. Total 9990, curva esquerda pro 020. Esquerda 020, total. American Line 980, reduz ao speed 180 knots. 180 knots, total 9990, curva à esquerda pro 330, informe no curso localizador. Esquerda 330, reportará no curso, total. Reduza a velocidade para 210 nós. Está mantendo 210, relógio 65 no 8. Gente. Está 3179, estabilizado no localizador. Repete o procedimento, chame torre 3086, bom pouso. 386. Total 99110, desça para 2000 pés, ajustou o time 2014, informe no curso do localizador. 2014, a faltará total. 5442. Seat, Gun 8-1014. 3,1014, Mr. 90. Reduce your speed to 10 knots. 42, o transponder 1935, a frequência de controle de saída é o 35514. Ótimo, pronto acionamento, 35514. Chamará, 104. Ataque 140 a bordo, 4,35, alterna, galeão. Galeão 140, 4,35 a bordo, taxia via Índia e Alfa até o ponto espera 28, lá torre 1 no 8, decimal 6, o 3171. Índia Alfa até 28, lá 18 mesmo. Bom dia, Cássio. Solo azul 4069 na pole position, puxa acionamento. Esquerda solo 219897. Controle Salvador, bom dia, San 3153, informação Fox. 3153, bom dia, San identificação, autorizado, chegada e pit, desça para o nível 040, altímetro no 014, vigilância radar. Vigilância identificou até o 040, autorizado e pit, chegada e pit, San 3153. San 3197. 29, tráfego avistado, cheque de trem, pouso livre, pista 28, vento de 250 graus, 109. Tem livre pouso, está 3179. Decolagem da pista 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 119.35, aciona 5430. Estado 15390, Peru 58, 122, curva direita, Aron, 1935, controle 430, transponder, voo 642. Regimento correto, portão 9, chame, pronto, estiver acionamento, 1642. Sete, livre, prosseguir, portão destino 07. 503, Bravo Charlie, could you confirm your apron? We are in front of the cargo apron, apron 3, I believe, 3. Okay, Roger, are you ready to copy now? Yes sir, ready to copy. Okay, November 503, Bravo Charlie, cleared flight level 400 to Belém. Via Upper Zulu 20 up to Tango Romeo Serra, Teresina, then Upper Zulu 7. After takeoff runway 28, turn right, Aron, departure, Flock transition. Salvador departure 119.35 and Skok 5433. Yeah, come on. 0 para o 3000. Positivo, mantenha presente pro ano. Caso de falha, o procedimento qual seria? Autorizado, intercepto o localizador. Ok, está autorizado interceptar 659. Ali, Kilo, Lock Transition. Ok, Momo, Lock Transition, and Squawk is, I'm sorry, frequency is 119.35433. For 3 Bravo Charlie. That's correct, advise ready for startup engines, November 50 Bravo Charlie. We are ready for engine start. Portão 3179, livrou. 3179, ingresso, India, portão 2. India, portão 2, 3179. November 503, Bravo Charlie, advise ready for taxi. We shall revise, advise ready for taxi, Bravo Charlie. Azul 4069 para o táxi 1118 a bordo, alterna com fim, autonomia 4 horas e 40 ciente do TAM. Que após o 321 da TAM, vai ingressar a Índia e Alfa até quanto esperada 28, azul 4069 lá, 18.6, bom voo. Que após o TAM, Índia e Alfa, quanto esperada 28 e 18.6, 4069, bom dia. American Line 980, complete approach, contact now, Soda Tower, 118.60. Lane 6, American 980, American 980, we're on the ILS, we're on 1828. Posição 9, para pushback, afinamento. Tome taxi, no 642. Camarada, 42. Solo total 990, 990, mantém a posição antes da Taxi Índia. Tráfego da Azul vai ingressar na Alfa via Taxi Índia. Só mantendo total. Log 6518, desça para 2010, ajuste no 0 no 4. 2014, Log 6514. Ingressa Juliette, parte 3. Juliette, parte